Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio de número 58, e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e eu gostaria de um novo Darkstalkers. Sei lá. Oi, galera, eu sou o Snake e crianças, não joguem videogame quando você está cansado. Você pode deletar seu save. Que? Nossa, sim. Velho, isso deve ser uma situação horrível. Como é que, cara, você fez isso, cara? Estava lá, feliz, ali, contente, e eu, ao invés de clicar em load, eu coloquei em save. Aí depois que eu apertei, eu vi o contador de 16 horas ir pra zero. Sim, ô Snake. Não. Ai. Tem mais que se fuder mesmo. Eu sou Javan e por falta de qualquer frase boa, sabe, é uma boa notícia. Provavelmente um Darkstalkers não virá sair mesmo. Olha só que da hora. Pelo menos agora a gente tem alguma coisa, né? E aí, galera, aqui é o Axel e eu tô gravando esse cast morrendo de fome. Tadinho. Mas enfim, estamos aqui reunidos para fazer mais uma edição do Jogatina Edition. Olha só, edição Jogatina Edition, uma redundância, o pleonasmo, foda-se. E vamos falar a respeito do que a gente tá jogando ultimamente, né? Talvez o Michel, também da equipe aqui, do Level Mais, vai ser simulado no meio do cast. Então vamos pra leitura de e-mails e já voltamos. Let's share this dance. E-mail! Estamos iniciando mais uma leitura de comentários, e-mails, e para passar alguns recados aqui, eu sou o Zabuzeta e estou aqui com o Fedequim. Sou eu. Opa! Então vamos lá, Fedequim, vamos ler um comentário a respeito do último cast, do qual falando do jogo que a gente mais joga no mundo. TFLS, olha só que maravilha. E vamos aqui ler os comentários, mas antes, como sempre, recadinhos, né? Recadinhos, olha só. Então vamos lá, primeiro recadinho clássico aqui. Recadinho clássico, eu adoro essa conjunção de palavras, mas enfim. Que estamos concorrendo ao prêmio Top Blog, já fomos pra segunda fase, digamos assim, passamos pro segundo turno, né, da votação. Isso aí. Eu sei que é chato a gente ficar pedindo. Então votem no Level Mais, se você gosta do nosso trabalho aí, curtam a nossa fanpage, assim como siga a gente no Twitter lá. Também vote na gente lá no segundo turno da votação do prêmio Top Blogs 2012. É simples de votar, pode votar lá com seu e-mail, o Facebook, com Twitter. Três contas, basicamente. Pode votar três vezes lá, dá três votos pra gente. Bom, eu acho que é isso, né, Fedeca? A respeito do último guest, você curtiu pra caralho também, né? E como? Teve até filho. Teve até filho, né? A gente, pela primeira vez no Game Track aqui, a gente teve a edição especial. Bom, então eu vou começando aqui lendo o primeiro, na verdade, um e-mail que a gente recebeu do Ginko2, ou Ginko Biloba, né? Isso. Ele começa o e-mail assim. Fala, galera, aqui é o Ginko Biloba e essa é a minha primeira vez no Level Mais. Conheci vocês através das participações do Zabuzeta, no caso, no Baixo Frente Soco. Resolvi escutar os podcasts. Mal entro no site, já dou de cara com um cast sobre um dos melhores jogos de todos os tempos. Engraçado que ele escreveu aqui todos os tempos junto. Mas ele escreveu, tipo, uma maneira engraçada. Team Fortress 2. Nunca fui muito fã de FPS tradicional. Pra mim, praticamente tudo a mesma monotonia. Lá na época em que o CS fazia sucesso, fuçando nas opções do CS, acabei descobrindo um tal de TF Classic. Resolvi dar uma olhada, e não é que aquilo parecia infinitamente melhor que o CS? Não é só uma chuva de tiro pra tudo que é lado. Cada personagem tem seu arsenal, tornando o jogo mais variado e divertido. Infelizmente, quando eu comecei a jogar TF pra valer com meus amigos, a única lan house que tinha na minha cidade fechou. Fiquei por anos esperando para rejogar essa maravilha. Mas a oportunidade nunca aparecia e acabei me esquecendo do jogo por muito tempo. Foi quando, nesse ano de 2012, caraca... Mesmo? Sim. Mas às vezes a pessoa descobre uma coisa atrasada, igual eu descobri um monte de jogo, né? Numa conversa com um amigo meu, ele me falou que havia um TF2. Agora imagina a felicidade de um cara que reencontrou sua paixão de infância esquecida. Era assim que eu me sentia. E comecei a jogar, e jogar, e jogar, e nunca me cansava. E ainda não me canso. E ainda não me canso. cansei. Ninguém se cansou. Não, cara, ó, sério, o TF ele é tão, digamos assim, renovado, renovável pela Valve, né, que você não enjoa. Uhum. Ele muda, ele mudou bastante a opção de gráfico, mudou opções de jogabilidade, né, conforme você vê novos mapas, né. Até essa uhum. semana, até o dia 8 de novembro, tá rolando um novo evento de Halloween, né. O Scream Fortress. Sim, que é praticamente um mod lá, Man vs. Machine, só que com uma horda, em vez de robôs, de zumbis, né, dos personagens. Bom, enfim, continuando o e-mail dele aqui. Nem preciso falar o que eu penso sobre o jogo, já que o cast refletiu muito bem a minha opinião sobre ele. Então, só pra complementar, aí vai minhas opiniões sobre as classes. Classes favoritas: Demon Man e Spy. Gosto de jogar Pyro, Médico, Engineer. Menos gosto: Scout e Heavy. Tem mais é que se fuder. Pyro de Blackburn e Spy de Dead Ring, em especial o Saharan, que deve ser um amigo dele jogando assim. Eu sou um desses odiáveis, cara, porque eu jogo Dead Ring, a galera pensa que me mata, só os caras que já estão mais ligados, né? Pra fechar, quero dizer que vou fazer uma maratona nos podcasts do Level Mais. Se todos os casts tiverem o mesmo ar que o TF2, é qualidade na certa. Até a próxima, e como já dizia o sábio, Kill it now! Que é risada maléfica. Vamos lá pro nosso próximo comentário aí. Vamos para o comentário do Marcelo Martins, o nosso... Nosso compositor, nosso empresário em... É, o nosso empresário. O investidor em games, né? Investidor em games. Investidor em games, enfim. Olá, pessoal. Muito obrigado por publicar mais uma edição de Game Track. Agradeço os hábitos, não a mim. Gosto muito da trilha desse jogo. Eles usam uma instrumentação típica de filmes de espião ou de school, que não é algo muito comum nos videogames. Cara, isso é verdade. Isso é totalmente verdade, né? Essa música em 51 minutos e 20 segundos, a música do Magic. Quem foi que pediu mesmo? Eu. Ah, é você. Tem um arranjo muito impressionante. Realmente, ela tem um arranjo muito legal. Uma das melhores músicas. Eu tenho o Orange Box pra PlayStation 3, coitado. Tadinho. Mas confesso que acabei jogando mais o Porta. Bom, pelo menos ele jogou uma coisa boa, né? Pelo menos você precisa jogar o TF, né? Você pode jogar o Half-Life, pode jogar entre outras qualquer coisas, né? Coisa. Mas, cara, ele pagou barato, né? Tipo, se ele é bem... Por mais que seja pro PS3, ele deve ter pagado, sei lá, 150 e veio 5 jogos, né? Então pagou barato. Assim, vale a pena, no fim das contas. Uhum. A Valve foi muito generosa quando resolveu vender 4 jogos tão bons pelo preço de um. No caso, são 5, mas é que ele considerou episódio 1 e episódio 2 como se fosse 2... Uma coisa só, né? Isso aqui, entendi, então. Continuando. Um jogo que segue uma linha semelhante, mas não idêntica, é o No One Lives Forever. Eu não lembro desse jogo, velho. Cara, eu falei que ia dar uma conferida e eu acabei não conferindo. Mas enfim, vamos lá pro nosso próximo comentário. Obrigado aí, Marcelo Martins, por mandar novamente mais um comentário aí. Um grande abraço pra você também. Vou ler o comentário aqui do Heitor Polidoro, né? Ele diz assim, ele abre um aspas aqui. Abusar dos abusa. É, aí fecha aspas, né? É muito estranho, sonoramente falando. Sonoricamente ou sonoramente? Não sei agora se é qual que é certo. Sonoramente tá falando. Eu acho que você não convive, cara. Depois que você convive, não fica mais estranho, não. É verdade. Eu comecei no TF2 quando uns coleguinhas me chamaram pra jogar. Mas era gratuito. Já era gratuito, olha só. Então ele começou praticamente esse agora. Agora, né? Muito bom, gostei do plus. Vou ver se na próxima TF Night eu apareço para tomar uns pipocos. Abraços. É, capaz dele matar mais. É, cara. É tipo assim, ó. A gente fica um tempão sem jogar. Eu acho que a pessoa que mais joga TF na equipe, que com certeza é a Suzy, cara. Ela tá toda hora jogando TF, né? O Wesley joga de vez em quando ele chega, mas é a Suzy que eu vejo todo dia. A Suzy, ela tá todo dia no TF, mas enfim. Vamos lá pro próximo comentário aí? O comentário de um meme que surgiu aqui, né? Sério, ó, ele mandou, estamos gravando os nossos e-mails hoje às 22 horas e 7 minutos do dia 30 de outubro, e ele mandou 9 horas atrás, né? Então quer dizer que ele mandou ainda hoje. Quem que é essa pessoa aí? Ele teve trabalho, o espião da casa própria, mas oi. Espião da casa própria? Nossa, isso é tão 2011. Cara, 2011, certeza, né? Enfim, eu acho que ele, na verdade, transcreveu uma cena, né? É, ele escreveu, tipo, ele foi colocando situações ali, mas lê isso só pra galera entender. Enfim, vamos ler. Zabuzeta, 2 pontos. Matupiro. Matupiro, nossa, cara, Matupiro foi um meme nosso, cara, porque foi a gente... Foi melhores, surgiu, velho. Surgiu numa TF Night, eu ia falar Matupiro, eu falei Matupiro, cara. A galera escrotizou e virou um meme foda, né? O pior é que o Lucas Bronze pensou que tinha sido eu quem tinha falado. Enfim, pessoas se afastando dos pais abusetos, já sabe que você é spy. Uhum. Eu paro de andar com o carrinho pra caçar e explodir o Fred, sim, o lendário spy de Soldier. Enfim, continuando aqui a cena. Fred, 2 pontos. olha onde o desejo de matar os pais. Esquece o objetivo, mas mata os pais. Esse aí, na verdade, Fred, na verdade, acho que foi esse comentário aí, foi o comentário do Madruga que ele disse, né? Tipo, se você, se você quiser fechar o jogo com movimento ou matar um spy, ele mata o spy. Tá certo, cara. Olha só, no momento que aparece um spy do time adversário, todo mundo esquece o objetivo. Cara, é massa, porque da vez eu posso só ser isca, tá ligado? Eu vou lá de um canto, fico pulando, atirando pra cima com um Dead Ring, que a galera me mata e o objetivo é... Desde que o time colabore, é claro. Wesley Pires, 2 pontos. Resumindo qualquer frase dele, encerrando qualquer frase com sacanagem. Eu não vou usar a palavra que ele usou. Putaria. É, isso aí. Isso é não só o Borghetti. Passo mais tarde para passar o servidor que fica aberto ao público para jogar que possuo. Olha ele, hein, oferecendo. Ô, louco. Esse espião da casa própria tem literalmente uma casa própria, né? É. Deve ser alguém que a gente conhece, hein? Certeza, cara. Passe onde você mora, hein? Então, só terminando aqui, né? Agradecer os comentários também do Biostalkers 2, né? Que é o que é o Marcelo Corrêa. Ele disse também que curtiu muito a trilha sonora, apesar de não ter jogado. O Rafael Taira também agradeceu o podcast aí. Ah, só um adendo aqui que fala assim, putz, ganhou o Prêmio F5? Aí eu falei, não, tipo, o Prêmio F5 é em outro site. Aqui vale a pena você, se você fizer a melhor pior piada. Entendeu? Nossa, dá. É porque assim, tem várias piadas ruins. A melhor piada ruim, entendeu? Ah, saquei. Aí eu usei as palavras erradas no momento certo. Ah, acontece. Então é isso, Fê, daqui. Vamos continuar com o nosso cast aí, né? O que a gente tá jogando provavelmente é só Borderlands 2, né? Não, eu tava continuando meu DLC de Deus Ex. Ah, o Missy Link lá. Isso. Então é isso, galera. Continue com o podcast. Espero que curtam e não deixem de comentar, né? É só. Abraços e até a próxima edição. Falou. Abraços. Voltando dos e-mails, posso perguntar aqui para o rapaz mais sumido de todos no Game Track, que é o Javan. Javan, o que você anda jogando ultimamente? Cara, se a gente for simplificar os últimos jogos que eu estou mais jogando, fora os habituais jogos de luta, acredito que seja Dishonored, Tokyo Jungle e a nova beta do PlayStation All-Stars Battle Royale. Fora isso, acho que eu não estou jogando mais nada mesmo. Mais nada dedicado, assim, podemos dizer. É, dedicado não. É que, na realidade, o tempo que eu usei pra jogar foi semana, praticamente semana passada, que eu baixei o Dishonored, eu acho que foi na quinta da semana retrasada, e daí eu consegui terminar o jogo até... Você terminou o jogo? Eu terminei, eu consegui terminar ele quinta ou sexta da semana passada, que eu não fui trabalhar. Você achou maneiro? Então, é um jogo bem interessante, mas ele é um jogo, ao mesmo tempo ele é um pouco redundante. É meio complicado falar isso... Sem spoiler. Sabendo... Não, eu não vou dar nenhum spoiler, mas é meio complicado falar isso, sabendo assim, o jogo tem muitos pontos positivos, e isso pode ser questão de, pode irritar muita gente, porque apesar de eu achar o jogo todo maneiro, com todas as mecânicas boas e etc, não foi um jogo que me animou, teve hora que eu joguei só pra terminar o jogo mesmo, sabe, porque eu fiquei, eu sei que o jogo não é tão grande, eu sei que eu sou no final, e eu não vou parar de jogar agora, né. Basicamente a história, você é o guarda-costas de uma imperatriz e você tá voltando para o seu trabalho, no caso, e quando você volta você é incriminado pelo assassinato dela que acontece na sua frente. Aparece um cara, mata ela e some, um poder mágico, e você é incriminado e você é preso. É que é um jogo baseado na vingança, né? É um jogo totalmente baseado na vingança. É que, bem interessante, você pode fazer a volta, procurar os inimigos, pode seguir duas linhas, né? Tipo, karmas, assim. Você pode ser o bonzinho, só tipo, deixar a galera consciente, ou você pode matar a galera, né? Já que tá no caminho atrapalhando, então eu vou matar todo mundo aqui. São os níveis de caos do jogo. Sim. Que o jogo aponta. E dependendo do quanto de nível de caos você faz, você ganha um final bom e um final ruim. Então, o jogo, acho que, se não me engano, tem 8 missões. Cada missão do jogo foca você matar um target principal. Você tem várias maneiras de assassinar esse target. Sim. Esses targets são os caras que estavam envolvidos, que ficaram envolvidos na sua incriminação, a morte da Imperatriz. E incriminar o Corvo. O Corvo, exato, que é o personagem principal. Acabou sendo tudo um típico golpe de estado. pra outras pessoas pegarem o poder. E quem pega o poder é um cara que eu não vou lembrar o nome agora, que é um... Mas não fala isso, enfim. Não, mas é que isso fica explícito desde o começo do jogo, né? Sim. Eu ia perguntar uma coisa assim, que agora que eu lembrei. Essa mecânica de você usar uma arma melee na mão direita e uma... de poder. Um poder na esquerda ou uma arma de fogo? Como que é? Tipo, é tranquilo? É que você jogou no PS3, eu gostaria de saber disso, como que é no mouse? Tipo? Provavelmente é o botão direito e o botão esquerdo direito. Deve funcionar igual o Skyrim, porque no Sim. PlayStation funciona igual o Skyrim. O R1 é a direita e o L1 é a esquerda. Uhum. A grande geral, a jogabilidade do Dishonored é muito legal. É um jogo bem livre, né? Em primeira pessoa, então tem... E ele é feito ainda na Unreal Engine. Ah, mas também tem uma coisa assim que o pessoal destacou bastante nos reviews que a gente viu por aí, que é a arte dele, que a galera fala que lembra bastante o BioShock, até o esquema de jogabilidade. Como assim, tipo? É, ele é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, na realidade. Ele tem uma arte incrível, ele lembra um pouco mesmo O steampunk BioShock. É que ele não é bem um steampunk. É como eu tava ouvindo no review da IGN, ele tá mais pra um oil punk, assim. Porque o steampunk, ele já foca muito na questão de vapor, uh-huh. válvulas, essas coisas. Você não vê, você vê pouco disso no Dishonored. Porque no Dishonored, toda a fonte de energia, etc., é o jogo mesmo que inventa. Que eles usam um óleo de baleia. Provavelmente você viu no gameplay uns containers pequenininhos. É um mini container. É como funciona igual um barril de fogo. Ele é cheio de um líquido azul ciano muito claro. Claro a ponto de ser fosforescente, sabe? Massa. E esse é o óleo de baleia. Esse é o óleo do Nissin? Quê? Óleo do Nissin Orphan. Ah, meu Deus. Continuando. Tem... Em vários lugares que você vai ativar a energia ou desativar a energia de alguma coisa, você abre essa gaveta onde tem esse container colocado, você tira e desativa. Ele é totalmente inflamável, quando você joga ele explode, etc. Outra coisa interessante que ele vai falando no jogo é que toda a iluminação, etc., é feita à base de energia, luz elétrica, à base de ratos. É uma coisa bem estranha. É que ele tem uma mitologia, digamos assim, inventada pelo jogo. Eu até gostei bastante assim, dos ratos terem essa pegada um pouco mais violenta, dessa parada de luz, etc. Assim, o jogo inteiro, além dessa história da incriminação, etc., Dunwall, que é a cidade, ela tá passando por um grande problema, que é uma grande infestação de ratos, e esses ratos fazem uma doença. Essa doença praticamente transforma você em um zumbi até você morrer. Sim. Só que nisso, isso amplificou a fome dos ratos. E eles são famintos a ponto de deixar nada em você. Sim, tipo, você destruiu os ossos e tudo. Eu vi um pouquinho na gameplay. Eles é bem engraçado, porque quando você, um cara tá passando e você faz um dos poderes lá, que é o do rato, tipo, o cara some, os ratos comem ele até ele sumir. Então, apesar da história que eu achei fraca, é que ela é uma história cheia de clichês. A grande parte que me perdeu foi gameplay. Porque a gameplay, apesar de ser uma gameplay bem livre, bem... A física do jogo é bem legal, assim. Quando você joga ele, você lembra muito Portal. É, porque ele tem uns pozinhos, tem a parada da Blink. A parada do Blink, exatamente. Você lembra muito Portal, mas não é nem por causa do puzzle. É assim, a jogabilidade do Portal é muito livre, não é? É um jogo muito gostoso de jogar. Ele não é travado, nem nada. Bem polido, né? Exato. O Dishonored, ele também tem isso. Então é um jogo que você vai estar jogando, dificilmente você vai se incomodar com que merda, tá ligado? Tipo, que demora do cara andar, que bug, parede ou alguma coisa tipo. Assim, é igual quando você tá jogando um Call of Duty, por exemplo, daí você bota o botão de sprint e o cara só dá um sprint até um pouco, até um tempo, né? Daí quando o cara para de dar sprint, ele fica parado por um, tipo, ele fica bem devagar nesse sprint. Isso é uma coisa que irrita, porque você fica meio sem fazer, você não pode fazer nada. E eu não sei isso, mas é uma coisa que tem muito nos jogos da Unreal Engine, né? Você, tipo, sempre tá se movimentando, dificilmente esse personagem para pra respirar. É um jogo muito dinâmico. E essa jogabilidade encaixa muito bem com a Dishonored, por causa que você toda hora vai ter que estar se movimentando, porque se você foi visto, você vai ter que olhar pra cima, blinkar, subir nos telhados, etc. É um jogo que, apesar de não ser um open world, ele dá muita liberdade pra você fazer o que você quiser no cenário fechado que ele te dá. O outro jogo que eu tô jogando é Tokyo Jungle. Tokyo Jungle, cachorros com bonés, cachorros com chapéus, cachorros com... Cara, Tokyo Jungle é um jogo da exclusiva da PSN. Ele é da Crisps, não tenho certeza. Esse jogo é um jogo que, quando eu tava, um dia eu tava conversando com o Michel, etc., a gente começou a ver sobre esse jogo. eu principalmente achei patético. Uma ideia de jogar com animal podia ser legal. Sei lá, eu sou uma pessoa que não tem muita afinidade com animais. Mas sabe o que que é? Eu tô pegando uma parada que, assim, o trailer já não tá mais me conquistando. Eu tenho que jogar pra sentir a parada. Não sei se é isso. O trailer é muito estranho. O trailer, tipo, até você fica assim, ah, que podre, né? Você fica se escondendo e sobrevivendo com um animal num jogo com um gráfico meio podre. Uhum. O gráfico do Tokyo Jungle tá longe de ser um gráfico bom. Não, ele é gráfico PS2 na cara, assim, praticamente. Não, eu acho que nem tanto, mas ele é um gráfico. Mas é bem fraquinho. Muito não, fraquinho ele é um gráfico de jogo de PSN Plus. Mas qual que é a premissa básica dele, assim? Ah, a premissa básica é sobreviver na selva de pedra, se por dizer. Mas se você sofre game over, você continua no seu personagem, você tem que criar um do zero. O objetivo não. É você, tipo, sobreviver o máximo possível de eras, assim? O máximo possível de eras, exatamente. É, e você sobrevive comendo, essas coisas. Pra você não ficar só comendo, só sobrevivendo no jogo, o jogo te dá desafios que liberam roupas ou até mais animais, que é a graça do jogo. É, que é coisa de japonês, né? Tipo, a galera gosta de fazer as paradas, tipo... Eu acho que mesmo no ocidente, se você não desse esses objetivos, ia ficar meio monótono. É, ia ficar, tipo, correr, andar, bater e pronto, né? Exato, então, vai. Objetivos, assim, que eu vi alguns, assim, por exemplo, você tem... Às vezes você pode seguir uma linha carnívora ou uma linha herbívora, né? Aí tem os desafios pra cada linha que você segue, né? Tipo, resumindo, é um Spore na Terra, não é? Não é exatamente assim, porque ele tem sistema de combate hack slash, bem assim. É, exatamente. O combate dele é hack slash, é por dizer. É um gameplay muito parecido. O gameplay não tem nada a ver com... Não, com a realidade. É, porque ele é basicamente um jogo plataforma, porque você vê o jogo de lado praticamente inteiro. Que nem assim, ó. Olha o que acontece no jogo, Snake. O cachorro mata uma ovelha, depois vai lá e come a ovelha. Pra, tipo, come a ovelha no sentido de comer, né? Alimentar. É, não. Você pode estar com um chihuahua, você pode matar um leão, se você conseguir. É. É muito legal. Se você conseguir, isso que você falou. Mas, muito bem. Mas é possível. É possível. É bem possível. Não é tão difícil, exatamente. Ele não diz assim, tipo, ah, eu acho que o animal mais difícil de todos ali é o hipopótamo, e olha lá. Não, é, não sei, na verdade eu aqui acho que é o não... tanker. É. Não, o hipopótamo tem muita defesa, exatamente. Sim. É legal, porque os objetivos que ele te dá no jogo ali, não são coisas como, coma tantas calorias, não sei o que, você vai liberar uma roupa, sabe? Pra você liberar um animal, cada animal que você joga, você libera outro animal. E esse outro animal vai liberar outro animal. Então, obrigatoriamente você vai ter que jogar com todos os animais pra liberar todos os animais. É, e os animais têm skill diferente pra cada um deles. Cada animal tem um tipo de velocidade, etc, mas os animais que ele vai te dando, tem uma evolução bem gradativa na realidade. É que na verdade você tem uma árvore de atributos no jogo, né? Sim. Você pode aumentar com as roupas, a cada vez que você encontra uma outra parceira e reproduz, sua próxima linhagem, que você vai jogar no caso, você não vai jogar mais com quem você teve Quando você tem uma cria, digamos assim, você muda o jogador, você muda pra cria ali e vai crescendo até você achar uma nova parceira ou parceiro, etc. E daí você é obrigado a reproduzir, porque senão você morre de velhice, os atributos vão perdendo, etc. E toda vez que você reproduz, vários atributos aumentam. É, que você vai, tipo, combando os atributos. Exatamente. E daí, quando você joga de novo o jogo, quando você começar o jogo, você já vai estar jogando com outro animal com uma... É como você pegar seu animal da última linhagem, então você vai estar com um animal upado. Ah, sim. Então você, tipo... Ele fala pra você jogar com todos, pra liberar tudo, mas se você ficar focando só em um, é bem possível que você tenha um atributo melhor, né? Exatamente. Tanto que é bem absurdo. Você vai ver, quando você joga, dependendo da quantidade de bichos que você mata, de challenges que você faz, carne que você come, e sei lá, de reproduções que você tem. Dependendo, tudo isso que você faz, você ganha uma pontuação. Uhum. No final do jogo, essa pontuação, no final de cada sessão, assim por dizer, porque as sessões não duram tanto. A não ser que você fique, puta, muito tempo lá. Claro, elas podem durar de meia a 5 horas, se o cara não parar de jogar mesmo. Eu não sei se o jogo tem um fim, sabe? Sei lá, até o ano 100 para. É, você vai seguindo e vai upando. Eu mesmo não passei do ano 49, por exemplo. Sempre morro. Foi tipo praticamente umas 2 horas, assim. É, 1 ou 2 horas. Ah, então. É, cada vez você vai juntando os pontos e daí no final tem uma pontuação, né? Tudo que você fez, etc. Tem gente que faz tipo 99 bilhões de pontos com um chihuahua, sabe? Que você fica, cara, é ridículo, porque eu sempre morro no jogo de... Eu sempre morro, é horrível, não é tão fácil. Ah, meu amigo, no mundo sempre vai ter os coreanos e asiáticos, beijo. Mas é engraçado, porque o jogo não é um jogo difícil, mas você qualquer bobeira que você faz, você morre. O jogo não é difícil, se você faz qualquer besteirinha e você morre, é um jogo difícil. Não, não é que assim, exatamente... Não é um jogo... caralho! Mas é um jogo que, assim, você tem que mediar muito bem suas decisões. Então, por exemplo, é um jogo difícil. Não é, por causa que você pode, no meio do caminho, seguir outra trilha pra sobreviver. Só que ao mesmo tempo, você não vai conseguir completar alguns desafios e você não vai ganhar tanta pontuação no final. Ah, é que talvez a preocupação com a pontuação faz você esquecer da coisa mais básica, tipo, que é sobreviver. É isso, exatamente. Então, é porque a graça do jogo tá aí, como eu te disse. Tá na roupagem dele, assim, tipo, de famílias e atributos e etc, né? O mais interessante desse jogo é que, por mais idiota seja que você esteja ouvindo eu falar desse jogo... Tem que jogar. A jogabilidade dele é plataforma, então você tá sentindo que você tá jogando um jogo de plataforma, um jogo de plataforma sempre gostoso de jogar. E ele é hack and slash, e você pula com o bicho, e você pode ficar só correndo de lado pro outro com uma raposa, sei lá, é legal. Vai dar ribeiro, solta especial e perde vida. Era só o que faltava, entendeu? Pô, seria foda. A trilha sonora dele também é mó legal, mó moderno. É um jogo super japonês, e é um jogo super legal. O menu é mais bonito que o jogo, mas enfim. E que mais você anda jogando? Outro jogo, pelo amor de Deus, cara. Ei, mas o cast é o que você tá jogando ou o que você tá jogando o Javan? É, de frente pro Javan. E Javan, então a música que você escolheu pra esse cast é qual? De qual jogo? É a música que não sai da minha cabeça desde depois que eu joguei a Public Beta do PlayStation All-Stars Battle Royale. Que... Smash Bros. Da Sony, beijo. Exatamente. Cara, não tem muito o que falar. Ele é um Smash Bros, só que é da Sony. E por mais idiota que... Esparenta, é um jogo legal. Ele tem a pegada um pouco mais cômica, né? Mas enfim. É, mas não é um jogo ruim. Ele não tem esquema de porcentagem pra você, tipo, isolar o inimigo. Uh-huh. Nesse jogo você, tipo, realmente você mata, entre aspas. A Sony não deixa a galera morrer feliz, né? Igual no Smash Bros. Porque não é Nintendo. Mas você não morre feliz. Você vira um monte de quadrado, triângulo, bolinha, tá ligado? É, quando você bate no cara, você carrega uma barra. Sim. Você tem três barras pra carregar. Pra você matar esse cara, tem que usar esse golpe que necessariamente usa uma barra. E dependendo dos níveis, o golpe tipo acerta mais pessoas. Só que assim, o jogo, o Public Beta só tem 6 personagens que são Sly Cooper, Kratos, Sweet Tooth, que é o cara do Twisted Metal, a Fat Princess, o cara do Killzone. O Calzone. É, e tem mais um, que é o Parappa the Rapper. Sim. Claramente, eu acho que a Tyre ficou entre o Kratos como melhor personagem. Ah, não, ele vai ser o melhor personagem pra sempre. Kratos é, tipo, é absurdo, ele é muito bom nesse jogo. Depois, pra mim, foi o Sly Cooper, por causa que ele, ao contrário dos outros, ele não tem defesa. Ele fica invisível. É, o jogo vai ser, tipo, o Kratos versus o mundo, praticamente, de novo, né? Não, basicamente, a gente não sabe como são os outros personagens, porque eu não duvido, pra mim, talvez o Nathan Drake e o Raiden do Metal Gear vão ser dois apelão do caralho, porque o Raiden parece muito apelão com as espadadas dele. E tem o Dante ainda, né? Nossa, vai ser um jogo bem interessante, é um jogo bastante legal, bem divertido. Você tá me dizendo que o exclusivo que eles escolheram, em vez de ser a porra do Snake, vão colocar o Raiden? cara, faz sentido, sabe por quê? Porque então, já botaram o Snake no Super Smash Bros, cara. Por que eles iam botar tão é bem? É verdade. Vamos botar o Raiden. É, cara, que nem você chegar no McDonald's e pedir um Burger King, meu irmão. Bota fé. Você tá entendendo isso? É. Não, mas para. Mas, cara... Vai no McDonald's e pede uma pizza. É. Mas botaram o Dante também. Então por que botaram o Dante que ninguém gosta e não botaram o Dante clássico? Você tem que ver visão comercial. Quais jogos vai ser lançado? Dante novo ou Dante antigo? Então. Qual jogo vai ser lançado? Snake velho ou Raiden novo? Vai ser os dois, mas o mais recente vai ser o Rising Revenge, whatever. E pra sua música de hoje, Javan? Então a música é Battle, que é a música do tema, que é a música do menu do Battle, que é muito maneira, que é um dubstep bem... Não é bem um dubstep, mas... É coisa louca. E pau na caixa, beleza? E pau na zorba. Ah, pera aí, pau na caixa. We'll be right back. Snake, o que você anda jogando ultimamente? Cara, eu tô jogando um joguinho de Flash bem divertido que eu não sei o nome, tá? Brincadeira. Olha só, de novo, caralho. Não, joguinhos de Flash vicinho, sim. Eu fechei o Kingdom Rush, beijo. Fechou ou não? Fechei. Oh, enfim, beleza. Então, o que eu tenho jogado, cara, é uma pérola que eu desenterrei no meu armário, que eu achei... Eu tinha perdido o jogo e comprei aí no... E, eu comprei, não vou falar do Play 2, você sabe como que é, né? É Pipichu. Então, daí comprei ele. Ace Combat 5, de Unsung War, cara. Pera aí, Ace Combat, tipo, ele tá, já tá quantos jogos? Porque ele saiu bastante jogo e eu joguei, acho que só o primeiro ou o 3, não lembro. Cara, tem uma porrada de jogo. Tem pra PSP, tem pra... Ixi... Um monte de plataforma, né? Um monte. É, ele vem desde o PlayStation 1, cara. Não tem... Não, ele é... PlayStation 1 carteirinha. Eu não sei porque não tem ele no PlayStation All-Stars Battle Royale, sério. Ah, não. Tinha que ter um avião. Ia chegar com uma rajada de napalm e pronto, né? Não, sério, eu não sei porque não tem carros do Gran Turismo, eu não entendo. Não. Para de pirar. Personagens, embora os carros... Transformer, poxa. Ah, tá, você tá lá. Javan, já teve o seu momento, vai. Tinha que ter... não, mas vamos conversar. Tinha que ter no mínimo Laguna Seca como cenário. Ok. E foi justamente esse jogo... que eu comentei na abertura do cast, que eu consegui fazer a pérola de perder o save game dele. Pensando que você estava clicando no load e fez do save. Eu peguei daí o slot, que estava, acho que com 17 horas de jogo, e fazer ele zerar. Ah, assim. Que maravilha, que vontade de jogar de novo, né? Que jogo que eu fiz isso? Foi o Assassin's Creed, tipo 2. Eu tava com 25 horas e eu falei, não vou. Não, pelo menos o jogo é bom, cara. Eu gosto de jogar ele. A história dele é muito bacana, porque... Temática militar é nóis, né? Temática militar é nóis e, cara, é uma história muito boa. Ela tem contexto, assim. Ah, uma coisa interessante do universo do Ace Combat. A geografia não existe. É. É tipo, é um planeta fictício. É a Terra, só que eles pegaram e mudaram toda a geografia, mudaram todos os países. Só que você tem noção de que aquele país... Ah, aquilo ali deve ser a Alemanha, aquilo ali deve ser a Espanha, entende? É, são as representações da Namco pra aquele universo. Uhum. É legal, eu gosto bastante da pegada dele. Eu cheguei a ver, tipo, o último que saiu, não lembro qual que era, mas é um gráfico bem maneiro. Não foi o... não sei o que, Horizon? Não foi o... não é o Horizon. Ah, sei lá. Ah, Horizon. Saiu mais um aí. É esse mesmo, Horizon. Horizon, isso. Isso, o Horizon tá bem maneiro, só que eu... Assault Horizon. É, isso. A gente tá lembrando o nome bem pra caralho, mas enfim. Só que eu fiquei tão focado naquele Hawks lá, aquele Hawks... Hawks, aquele... Sei, do Ubisoft, isso. Né? Eu fiquei tão focado nele lá porque achei mais maneiro, só que eu não cheguei a jogar também. Eu não tenho essas habilidades pra jogos assim. O Snake é um puta viciado em jogo de avião assim, cara, porque eu já joguei uns jogos com ele. Cara, ele é viciado do caralho, cara. Ele sabe fazer as manobras, tem que jogar Battlefield 3. Cara, é que eu sou no Battlefield 2, eu jogo de helicóptero. Sim, ó, Cezão. Tem que ter habilidade. Cara, mas assim, é muito bacana porque o enredo é o seguinte: um país, que é a Octubânia, ataca a Ossia e você isso é o... Aí outro... Ah tá, foi? Não existe Octubânia, né? Não existe Octubânia, não existe Ossia, não existe Sand Island. Eu fiquei pensando se existia Octubânia, eu fiquei, cara, sem nada de geografia mesmo. Caralho, eu não conheço isso. Cara, não, você não conhece Octubânia? Oh, você não assiste TV? Não assiste TV não, cara. Eu tava falando isso hoje com o pessoal lá do Los Murlocos, almocei com eles, e a galera fala, ô, você não viu TV, aquela parada na TV? Cara, eu não vejo TV, como assim? Puta que pariu, a galera não tem essa noção. Daí você é o Blaze, sim, que é o novato, que acaba se destacando pela sua habilidade. Normal de história de jogo de avião, né? Você tem que ser... Sim. Se você voar normal, você é fudido. Sim, sabe? E no meio tem um plot, e é bem bacana, assim, que todos os aviões que tem no jogo, é desde, tipo, da época da Guerra do Vietnã. Então Passa. Tem um F-5, F-4, Phantom, até o... F-12 tira foto, tá? Hã? F-12 tira foto. Yes, ok. Yes. Até o F-35, né? O Sukhoi, sei lá qual. Pô, F-35 vai ser foda esse teclado grande pra caralho, né? Vai continuar. Babaca. Eu te amo. Também. Então, E assim, cara, eu já tentei... E é engraçado, o save que eu deletei foi no mesmo ponto que eu tinha parado de jogar, né? Quando eu tava jogando, era período de férias, e quando seus pais ainda tinham autoridade sobre você, não é que nesses leite com pera aí, criado... Hoje em dia chora, joga, né? Antes chora, joga. Apanha, né? Não, na minha época você só jogava em férias. Sim. Você tinha que fechar o jogo que você tinha em 30 dias, cara. Todos os jogos. O que você tinha de que jogar, você tinha 30 dias pra fazer isso. E finais de semana, e olha lá. Eu parei no mesmo ponto, cara. Eu não fechei esse jogo até hoje. Eu vou tentar ele pela quarta vez agora. Tentar fechar essa porcaria. Mas antes você pedir a música desse jogo, que provavelmente vai se pedir, você tá jogando Modern Warfare 3, né? Modern Warfare 3, fechei agora esses dias. Gostou da história? Cara, eu que nem falei no outro cast. Modern Warfare 3, como single player, cara, tem uma história muito boa, cara. Dá um filme... É um facão, cara. É aqueles filmes apelativos, né? Sim. Que acontecem cenas impossíveis, não sei o que. Mas é um filme de ação, cara. É... Explodir a cabeça, cara. É, porque... É muito bacana também, tem um enredo, história genérica, vilão, super malvado, que quer dominar o mundo, bombas nucleares e um mocinho. Mas, então, vamos lá pra sua música. A minha música é a main team do Ace Combat 5, a The Unsung War. Só um detalhe, essa daí, a trilha sonora do Ace Combat, leva, assim, ela puxa bastante aquela linha do Medal of Honor. Ah, sim, foda pra caralho, com temática um pouco mais melancólica. Bem mais melancólico. Não em questão nas fases, né? Nas fases, assim, eles têm mais pegada, assim, mais metal, mais agitado, assim, pra te animar, assim, e um pouquinho mais moderno, né? Mais futurístico. Você não percebe, assim, que é tão nostálgico. É um rock eletrônico, tipo, digamos assim. É, não. Não tem, é, mais ou menos. Não tão eletrônico, mas... Eu não sei definir. Will Black Music vai dizer melhor. Talvez deixe nos seus comentários ou alguém que manja mais do que eu, por favor. É. Então, pau na caixa, um Sung War, velho. Bora aí. Então, galera, vamos sumonar aqui. Michel, como eu já falei no começo do cast. Michel, escolha você! Hello, hello! Cheguei, cheguei. Assim como um Pokémon. Surge do nada, né? Pois então... É, não nem uma frasezinha de efeito, nada. Desculpa. Cara, só bota aquele barulho de quando você troca... Ah, tá ligado aquele barulho de teleporte do Ragnarok, irritante, então? Foi aquele barulho. Nossa, total. Cara, eu tô tentando lembrar qual que era o som do teleporte no Ragnarok e não vem à cabeça. Nossa, veio na hora na minha. Oi, Excel, sabe o que você pode tentar, então? Tentar falar dos seus jogos, já que a gente falou de Pokémon também, vamos lá. Então, cara, eu estou jogando Pokémon... White 2, depois de uma longa espera, foi um jogo bem surpreendente, na verdade. É, apesar de uma série de críticas que estavam sendo tecidas a respeito do jogo, dos anúncios, que eu também fiquei muito apreensivo com a abordagem deles, tá se mostrando um jogo muito mais divertido que o seu antecessor, que é o Black White 1, né? Porque ele trouxe uma série de inovações, trocou a aparência de alguns ambientes que já existiam, algumas rotas e tal, e eu achei bem bacana. Então, de início, eles apresentavam sempre o mapa do continente todo congelado, né? Tendo em vista que o Kirin, que é o dragão de gelo, ficou louco e saiu destruindo tudo. E quando eu comecei o jogo, na verdade, eu fui surpreendido, porque você começa com o mapa inteiro aberto e com mais um monte de localidades novas indicadas no mapa. Ah, mas ele tem que renovar alguma coisa, né, pelo menos. Não, sim, isso foi interessante, porque quem tava acompanhando as notícias que estavam saindo, tava já esperando encontrar só metade do mapa livre com o resto congelado, e não... Aí você começa a jogar e você descobre que o mapa inteiro tá liberado, mais localidades novas, e que durante a aventura ele vai ser congelado e depois descongelado. Então já traz um plot novo pra história. Eu vou falar aquilo que eu falei em off. Cara, o Pokémon fala que ele muda, que não sei o quê, mas é que nem NASCAR, velho. Muda muita coisa, não, velho. Muda, mas, Nick, assim, Pokémon, assim como jogo de luta, é fanservice, cara. Se você gosta da série, tipo, qualquer coisa que eles trouxerem, não, você vai gostar. E se você não gosta, você vai olhar e dizer que continua a mesma coisa. É. Não, é exatamente isso que eu ia dizer, mas eu ia falar com um exemplo positivo aos jogos de luta. Pokémon é tipo jogo de luta. Muda, pode mudar pouca coisa, não pode adicionar muito personagem. Mas agrada a galera. Tipo. Mas competitivamente é absurdamente grande a mudança. O público-alvo sente a diferença. Não, fora que, tipo assim, o sistema dele é agradabilíssimo no sentido de, por mais que você saiba toda o esquema que tem por trás, é como se fosse um jogo como o Diablo, sabe? Tem um nome pra isso? É alguma coisa box, que é o lance da recompensa e você chega em outro lugar. Ah, é aquela teoria lá psicanalista lá que falou que é. Ou psicólogo, sei lá, que é tipo, você faz a ação e você ganha a recompensa. Então, cada vez que você vai fazer uma ação mais rápida, você vai ganhar recompensa e isso vai viciando, né? Isso, o Pokémon ele trabalha um pouco diferente desses outros. Porém, ele tem o jeito dele de fazer você se viciar por uma coisa que, de repente... Ah, tudo bem, tem um fim, tem uma certa historinha dentro do jogo, mas é uma coisa que faz ter um gameplay muito mais longo do que o simplesmente qualquer outro jogo que tem uma main quest e você termina. Exatamente. E digamos assim, ele tem vários objetivos ao mesmo tempo, ele te dá umas linhas que você tem que seguir mais abrangentes, assim. Não é que nem, por exemplo, um jogo que você segue com uma quest ali na tela dizendo o que você tem que fazer. Você vai pra onde você quiser e você vai seguindo, né? E a galera gosta, quem joga nesse estilo gosta. Ah, vamos capturar Pokémon, vamos batalhar ali e pronto. Exatamente. E eu, como fanboy da série, não poderia ser diferente, né? Sim. É que acho que, no meu caso, como tenho uma certa dificuldade com jogos de RPG, eu sinto essa... Não sei se Pokémon chega a ser um RPG, né? Mas RPG, eu tenho essa dificuldade, assim, sabe? RPG no estilo clássico japonês. Então, olha, assim como vocês, Nick, eu também tenho uma certa dificuldade de jogar jogos de RPG no geral, no videogame. E a única exceção ao caso é justamente Pokémon. Então, tipo, eu entendo o que você tá falando, porque eu também não me agrado muito jogar jogos de RPG no videogame. E o Snake, ele até esses dias comentou lá que tava querendo jogar o Pokémon. Ah, eu tava jogando o Pokémon Red por causa da hype que a senhora Snake estava fazendo, né, que ela exigiu eu baixar o emulador, né, pra justamente zerar todas essas desgraças. E ela falou, não, porque você não ganha de mim, que você não ganha de mim. Eu, não, então tá bom, eu vou te chutar a bunda com o Charizard. É o melhor jeito de você discutir o relacionamento com uma mulher. E eu desisti no meio do caminho, morreu o assunto... e ficou por isso mesmo. Então, quem teve a bunda chutada foi o senhor, né? Eu tive pela paciência. Então, não foi por ela. Voltando. Então, além dessa novidade do mapa ser já ampliado em relação ao anterior, que ficou já um mapa bacana, ter a mistura de você ficar bloqueado um certo tempo e o mapa sofrer mudanças durante o gameplay. Sim, e não é só isso. Alguém colecionando todos os pokémons do McDonald's. Exatamente, completei minha coleção de pokémons do McDonald's. Inclusive foi um marketing genial deles, sim, né? Foda pra caralho, cara. E assim, trouxe outras inovações que foram duas equipes que você tá enfrentando ao mesmo tempo, que você tá enfrentando os resquícios da equipe Plasma e mais um cientista maluco novo que não tem ligação com nada a princípio, que já é bacana porque normalmente você enfrentava apenas uma organização por jogo. Ele traz a novidade do campeonato mundial, que como funciona? O campeonato mundial vem treinadores do mundo inteiro, né? Faz um certo sentido, né? Exatamente. Então, quando você se inscreve no campeonato mundial, você consegue enfrentar os líderes de ginásio e personagens que apareceram durante toda a série de jogos. Eu acho legal isso pra dar aquela revivida na série também, né? Pra galera que quer pegar pessoal novo jogando, quer pegar pessoal já das antigas. Exato. Então você consegue... É tipo aquele capítulo dos Power Rangers que aparece todos os Rangers vermelhos, não? Tipo isso aí, rapaz. Você consegue enfrentar líderes de ginásio da primeira temporada e todos os outros. Isso ficou bem bacana, sabe? Assim como a reformulação dos ginásios já existentes. Não, e pra mim, é que eu não jogo Pokémon, então pra mim eu sempre tive na cabeça assim, que existia um campeonato mundial pra você participar, não as suas brigas de ginásio. Então... Não, assim, existe o campeonato mundial, só que físico, né? E agora existe um dentro do jogo entre os pessoas. Dentro do jogo, eu tô falando. Dentro do jogo. Não, dentro do jogo é a primeira vez. Então, assim, foram pequenas coisas que eles foram acrescentando que pra quem já gostava da série terminou por tornar um jogo muito mais divertido do que os anteriores. Arrisco dizer que muito mais divertido que o Heart Gold, que foi o grande remake que a série alcançou seu ápice, assim, entendeu? Então ficou muito bacana. E como a minha música, eu escolhi a música tema do Campeonato Mundial. Então, Zabuzeta, é tipo, Snake na mesa. Snake na mesa. O nome da música é Evolution, né? We'll be right back. Então, voltando aqui da musiquinha do Excel, Michel, o que você anda jogando ultimamente? Eu sei que jogo ele tá jogando. Joga esse jogo há uns 7 anos, eu acho. E não é porque eu fico muito tempo jogando esses jogos, é porque eu realmente, como eu estava com muito, muito pouco tempo pra zerar jogos, então eu fico muito tempo pra terminar esse jogo. O Michel tá brincando de ser casado. Exatamente. A brincadeira de ter se preparado pra casamento, casar. A última palavra é sua, Michel? É a minha, claro, né? A velha última palavra, sim senhora, não senhora. E ela pode mandar um recado? Pode. Olha, então calma aí. Ah, agora ela ficou com vergonha. Tchau. Tomou um soco aqui no pé do ouvido e não quis mais falar. Até parece. Mas passei muito tempo pra tentar chegar longe desse jogo, jogando muito pouco por dia, tentando fazer duas missões, uma missão. Às vezes não dava nem tempo de fazer uma missão completa. Ah, esse jogo é infinito, cara. Puta que pariu. Exato. Mas, cara, o jogo, qual estou demorando 72 milhões de anos pra gerar, é Assassin's Creed 2. Falta essa musiquinha mesmo. Então, cara, eu tô gostando muito. Porque, assim, quando você passa muito tempo pra zerar um certo jogo, tem tudo pra aquele jogo se tornar uma bosta, por melhor que ele seja. Quase aconteceu isso comigo com Dead Space. Acho que eu zerei ele no limite da chatice. Mesmo assim, eu consegui terminar ele de forma divertida. Eu curti bastante. O 1, eu cheguei a desistir dele. O Assassin's Creed 1. Não, eu fechei. Fui corajoso. Cheguei a desistir por um tempo, mas aí até o Ogro, lá do Phoenix Down, eu tinha comentado no Twitter que eu desisti dele. Tava muito chato. Quem já jogou Assassin's Creed 1 sabe que ele é totalmente repetitivo, as coisas repetitivo. Ele é realmente um teste de todo esse esquema de jogo. Então é muito mais chato do que qualquer joguinho que tem missões e side quests repetitivas de vai ali, mata um cara, vai ali, entrega uma trouxa de maconha, vai ali, compra pão pra gente, padaria. Realmente ele perde todo o timing do jogo, por mais que a história seja super envolvente. Sim. Porém, o pessoal falou, pô, faz um speedrun aí, tenta terminar o mais rápido possível. Aí eu peguei ele e zerei quase em 2 dias o que faltava. E, cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu zerei o Assassin's Creed 1. Eu terminei o jogo gostando do jogo, cara. Eu também. Também. É muito legal. Ah, porque o final é plot atrás de plot também. Sim. Né? Sim. O final do 1 é muito bom. Eu aconselho a quem tiver tempo e coragem. Isso, zerar. Mas quem quiser pular pros próximos, pule, mas não pule sem pelo menos ver um gameplay completo pra você se sentir dentro da história. Uhum. Ah, não, mas também tem todo aquele esquema de que quando você vai jogar o 2, você tem um grande resumo. E eles falam tanto do Altair, eles falam tão bem do Altair nos outros jogos que você... É que o Altair descobre. É o cara, só vai perder pro Connor lá do 3. Cara, não sei, sim, velho. O Altair é muito foda. E não, falar claro. Nisso, tem um vídeo que eu postei no, acho que no grupo do Face. Tem que é o live action lá, né? O live action do Assassin's Creed 3, feito pela Corredor Digital, que é uma produtora de vídeos independentes. Cara, se tiver um filme, velho, tem que ser feito por esses Manolo, velho. Sim, é muito foda. É, eu, por enquanto, eu tô evitando ver qualquer tipo de material do Assassin's Creed 3. Isso tá fudido. Você tá demorando um tempão pra jogar o 2, imagina, brother. Vou começar a mandar tudo do 3 para o seu e-mail agora. Obrigado. Aí eu peguei o 2 pra jogar já no hype, né, de por ter terminado o 1, e queria já começar direto, cheguei a jogar algumas outras coisas no meio, muito poucas coisas, na verdade. E eu peguei o livro, na verdade eu tô com o livro desde a Bienal, da Bienal que teve aqui no Rio, que foi ano passado, esse ano é de São Paulo, enfim. É. Nossa. Eu não lembro qual. É. Pensa aqui pro Michel, esse ano teve o quê? Teve casamento, teve eu lá no Rio, sabe como que é, né, as coisas importantes, é difícil lembrar de outras coisas. Prioridade. Eu lá no Rio. Coisas importantes. Tem que relevar. Se eu falasse aqui que Bienal era de 6 meses, vocês tinham que relevar, gente. É. Enfim. E eu peguei o livro e agora... Ah, mas pera, às vezes esse livro tá com tanta promoção aí que você podia ter comprado qualquer tipo. Mas é que ele comprou barato lá. Eu acabei Bienal. De falar que... Enfim. Entendi. Foi mal. Cara, enfim. Não é a mesma sensação de comprar numa Bienal. Sim. Ah, não, aquela boca. É a mesma coisa, é livro. Não. Velho. Ah, não. Quem concorda com o Javan aí? Ah, obrigado. Só ele que não gosta de livro. Secretamente todos concordam comigo. Não, cara, tem uma coisa concordo. Que eu vou ter que confessar. Eu não gosto de ler. Eu tentei, eu juro. Eu gosto de Katekyo Hitman Reborn. Eu terminei de ver a porra do anime. E eu sei que no mangá tá mais foda ainda, só que eu não consigo ler. Baixa mais a mesa. Peraí. Você tá comparando ler mangá com ler livro? É verdade, verdade. Lê geral, cara. Você cara, não lê nem jornal, nem placa, velho? Puta que pariu. Não, placa eu leio. É, porque tem que ler, né, velho? Eu preciso ler merda. Isso. Ô, Snake, mas... Snake, você lê placa? Peraí. É, ele lê aquelas que tá escrito stop. Eu leio tão bem o português que eu leio stop, né? É. Mas, você assim, vê como você gosta de ler. Correspondente internacional aí. Correspondente, né? Mas continue, Michel. Fala, continuando. E assim. Só terminando o raciocínio do que eu não falei. Eu admiro quem leia e eu queria ter essa capacidade. Ponto. Você admira quem lê, não quem leia. Vai lá, manda pra. É. Pra puta que pariu. Entende a diferença de quem lê? Sim. Deixa eu, minha dislexia, porra. Passei o título pra você. Não, esse título eu já tenho faz tempo, mas enfim. Tamo junto, vai, continua. O meu inglês, né, ele não é perfeito. Então, aquele inglês que a gente pega uma frase, a gente separa as palavras que a gente entendeu e tenta montar o contexto na cabeça. Tamo junto de isso, novo. Exato. Isso faz com que a gente perca alguns detalhes importantes da história. E vou te falar, por mais que o Assassin's Creed 2 tenha uma ótima jogabilidade, é muito melhor do que o Assassin's Creed 1, infinitamente, ele tem um gráfico bem melhor, mas cara, pra mim, a trama do jogo, todas as conspirações que são citadas no jogo, que você vai descobrir aos poucos, isso é o que mais prende alguém, pelo menos é o que mais me prendeu a jogar esse jogo. Na verdade, o que mais prende alguém é a Rony, né, velho? Prende pra caralho. Ah. Ó, só pra quem não sabe, Rony é uma polícia especial aqui do Paraná. É quase o Bop. É o Goy. Quase, não é o Bop, né? O Bop é mais... É equivalente ao Goy. Mas, enfim. É, eu até consultei há muitos anos atrás o Javan. Por quê, velho? Por que você vai... Por que eu vou fazer isso? Se valia a pena eu ler o livro antes ou ler o livro depois de jogar o jogo. O Java me falou que, cara, o livro, ele é praticamente... O jogo. Um texto escrito das falas do jogo, com uma certa narração do que acontece e não é falado e tal. O que faz eu o falei, completo sentido, né? Não, porque, por exemplo, tem certos livros de jogo que não são necessariamente do que passa no jogo. Às vezes é uma história a mais, entendeu? Uma importância a mais pro personagem que não é falado. Assim como eu fiquei sabendo que é, por exemplo, o livro do Battlefield 3. Battlefield 3, melhor livro do ano, beijo. Exato, ele não fala, pelo pouco que eu vi, ele não fala exatamente da história que se passa no jogo. Ele pega um personagem do jogo, Zabuz me corrige se estiver errado, e ele dá uma certa importância para o personagem que não é tão falado no jogo, pelo menos bem não é o pouco falado, né? O livro do Assassin's Creed, ele é praticamente o jogo, o cara pegou, joguei um capítulo, escreveu aquele capítulo que ele jogou. Ele foi descrevendo o que ele jogou, praticamente. Exato. É tipo um detonado. Isso, é quase isso, mas só que sem falar, aperte R1 aqui, entendeu? Cara, aí eu peguei o livro pra ler, como eu já passei de uma certa parte do jogo, pra poder relembrar tudo que eu tô passando, sabe? Eu até pescar coisas que eu não pesquei durante o gameplay, e isso me deu mais hype a continuar com o jogo. É legal isso. De continuar, pra eu agora entender melhor, pra saber mais as motivações do Ezio, por tudo que ele tá passando pra fazer tudo aquilo. Por mais que seja um pouco clichê, essa questão de vingança da minha família, e ter outras coisas, obviamente, por ser Assassin's Creed, envolvidas por trás, toda a conspiração dos assassinos. Templários, etc. Exato, a questão da história que se tratada também do Altair, que não é nenhum spoiler, todo mundo sabe que o Altair, pra série, ele é o foda, né? E cara, vale muito, muito, muito a pena, é uma série muito bacana dessa geração, por mais que já seja um jogo já antigo, né? Por já ter saído Brotherhood, já ter saído o Revelations, tá saindo agora o Assassin's Creed 3, mas é um jogo que ainda vale muito a pena, sabe? A galera que... Porque a galera que vê, por exemplo, uma série que já tá no jogo 3, por mais que não seja o terceiro jogo, já seja o quê? O quinto jogo? É. O sexto jogo, sei lá. A galera fica um pouco desanimada em começar. Ah, vou ter que jogar os jogos são grandes e, poxa, até eu chegar onde tá hoje, vou ter que passar por coisa antiga, que já tá ultrapassada. Eu digo que vale muito a pena passar por esses jogos, porque com certeza é uma história muito, muito bem escrita. Eu gosto muito de histórias, de conspirações que envolvem, dizer assim, o mundo real nas conspirações, sabe? Ele coloca a história dos Estados Unidos, coloca a história da humanidade toda envolvida com a trama dos Templários lá. Cara, é muito bacana, vale muito a pena pegar. É um jogo que prende pra cacete. E é isso. A coisa que mais me prende no Assassin's Creed, às vezes nem é a trama, por exemplo, do Ezio, por exemplo, no Brotherhood e no Revelations. O que me prendeu o jogo inteiro foi o Desmond. Eu queria muito mais saber o que tava acontecendo com o Desmond do que com o Ezio, por exemplo. As partes do jogo que eu mais gosto, por exemplo, são as partes que tem... existe uma comunicação, por mais que seja bem, assim, passiva, assim, por dizer, com o Desmond e com o Ezio, assim, quando o Desmond acaba, tipo, se tocando de alguma coisa, ou quando aparece alguma coisa que só faz sentido pro Desmond, sabe? Isso eu acho que são as partes legais do jogo, porque às vezes o resto parece uma enrolação tão grande, assim, tipo, ah, poxa, sabe, isso não vai mudar nada pro mundo. Quem gosta de histórias, assim, com envolvimento político, né, por exemplo, quem curte Game of Thrones ou coisas do estilo, assim, vai curtir muito toda a trama do jogo. Não, mas toda essa relação entre os templários e os assassinos com toda a história da humanidade, por exemplo, tem certas partes do jogo que quando você chega em local, todos os locais são locais reais, né, dentro da Itália, Veneza e enfim, quando você chega em um certo monumento histórico, você tem a opção de apertar uma tecla e você lê um pouco sobre aquele monumento, a história real, com um pouquinho de, às vezes, de mentira relacionada a sério, um pouquinho de história fictícia, pra você saber se interagir mais sobre isso. É como se fosse praticamente uma história alternativa, né? É uma coisa que destaca bastante, não só pelo fato de eu estar pedindo sua música, mas que destaca muito, é a trilha sonora, assim, eu acho muito boa. Jesper Kidd, eu acho que faz a trilha sonora da série Assassin's Creed. E o cara manda muito bem, ele faz as músicas também da série Hitman. E, cara, fica muito bem, tipo, ambientado, assim, você não concorda? Com certeza. É só antes de pular pra trilha, e nessa parte que você tem acesso, né, tipo um códex, dizer assim, sobre esses monumentos históricos, você, às vezes, tem um certo ícone que você recebe a mensagem, olha, tem um certo símbolo escondido aí nesse monumento. Ah, e alguma pessoa passou antes e deixou esse símbolo. E você fica louco, você bota naquela Eagle visão Vision. Dele, Eagle que Vision. É muito show, é Eagle Vision. Exato. E você descobre umas paradas muito loucas, muito loucas. Você descobre a pira da... As verdadeiras conspirações. As grandes conspirações, exatamente. Iluminati. Exato. Aí quando você, pelo menos comigo, quando eu comecei a ver, e ele libera certos trechos de imagens... Nossa, é meio muito desconexo até então. Nossa, e você fica creepy. Louco. A cada vez que ele fala assim, cara, tem uma parada escondida, você para tudo que você tá fazendo pra procurar onde tá esses glyphs, pra você descobrir mais, porque são trechinhos de vídeos que um dia, ainda não cheguei ainda a formar todos esses vídeos, você vai ver alguma coisa muito importante pra série, que você imagina que seja. Sim. Isso faz você parar tudo pra ficar procurando essas coisas. É muito bacana. Isso dá uma vida. O senhor B, ele pegou todos esses aí, ele conseguiu encontrar todos. Isso é meio automático no jogo. Difícil mesmo pegar as penas. Eu tenho pena da galera que pega. Mas, ô, Michel, é muito mó creep isso aí, cara, né? Ô, toda vez que eu via aí como tentava resolver os puzzles... Ô, é muito creep, velho. Sério? Pira, é porque... Tipo, é uma conspiração tão grande que você fica velho. É, tipo assim, bizarro, só velho. Pra ter ideia, bota Código da Vinci no chinelo. No chinelo, é, nossa. Feio. Feio, entendeu? Bota Dan Brown como um escritor de fanfic de Naruto. É, que foda. Cara, a trilha sonora do jogo, o bacana dela é que eu gosto muito de trilha sonora de games, que o tema, ele é executado de certas formas diferentes durante as ambientações do jogo. E Assassin's Creed é um desses tipos, um desses jogos. A música que eu escolhi foi a trilha sonora principal do jogo, né, dizer assim, que é a Ezio's Family, que ela é tocada durante o jogo de formas diferentes, né, preservando a sua melodia, preservando as notas principais, né, geralmente... Esse é o único que manja aqui no Game Track, beijo. Entendeu? Ele geralmente é tocado por cordas fazendo a melodia da música, às vezes acompanhado, dependendo da área onde você está, de outros instrumentos, de repente um pouquinho mais de cordas, um pouco mais de violino, de repente. Mas é sempre executado mais ou menos isso. Por exemplo, nas conhecidas subidinhas lá do Ezio, ou como a gente viu na Assassin's Creed 1, do Altair, de você ter que subir até o topo e você ter fazer aquela visão lá de cima... Ele toca um trechinho desse mesmo tema. Isso é muito bacana. Isso faz com que esse tema fique na sua cabeça. Sim. Então... Michel, você saberia dizer quantas cordas a mais? Nossa. Olha, varia entre 17 e 22. Olha. Obrigado. Que foda. porque eu sei falar com propriedade, parece que eu tô falando verdade. É. Então, tá escolhido Ezio's Family. Quem já jogou as... We are family. Nossa. Nossa, você estragou agora toda a memória que eu tenho dessa música. Cara, você tem que pedir essa... Você tem que pedir essa música gritando em semi para a vitória. Não, eu vou pedir essa música de uma forma diferente. Vai. Gente, toca aí, Ezio's Family, Rescate in Peace. Olha. Bom, então vamos para o último bloco aqui. Vou falar do que eu tô jogando. Na verdade, resume-se a vários jogos, porque eu tô aquela loucura de ficar jogando muita coisa ao mesmo tempo, mas o meu foco principal é Borderlands 2. Não vou falar de Borderlands 2 nesse cast, porque mais pra frente vai ter um cast especial disso. Então pra que que você falou que o foco era Borderlands? Meu foco principal é em jogatina, entendeu? Não. Vai se fuder, velho. Ah, vai tomar no seu cu. E eu tô jogando um pouco de Battlefield 3. Tem um monte de jogos, assim, que eu tô jogando aqui. E o foco principal, porque eu tô, às vezes, com muito pouco trabalho pra fazer no meu trabalho, olha só, muitos poucos processos pra fazer no meu trabalho. Eu tô com um emulador de fliperama lá e estou jogando Darkstalkers 2, cara. Ei, só uma observação. É, seu chefe não ouça esse podcast, né? Ah, não, eu sou chefe, beijo. Então vamos lá. Oi. Você não tem supervisor agora, palhaço? Eu tenho, mas em outra sala. Mas eu sou chefe da parte do que eu faço. Mas enfim. O teu supervisor não escuta esse podcast, né? Então, o supervisor vai tomar no cu. Cadê? O Zabuza não é like a boss. Ele é the boss. Procurando agora no Facebook o nome do supervisor do Zabuza. Eu vou mandar esse cash pra ele. Então, de boa. Vou mandar aí. Não vou editar essa parte. Beijo. Aproveita e anexa essa foto pelada que eu tenho do Zabuza também. Ah, beleza. Pode deixar aí. E, cara, o Darkstalkers 2, cara, eu tava olhando assim, a temática dele é muito maneira, porque ele pega alguns clichês de história de terror, né, e transforma alguns deles em personagens. Por exemplo, tem personagem de lobisomem, tem personagem de sucubus, tem personagem, tipo, que é baseado no monstro de Frankenstein é muito foda. E a jogabilidade, cara, é uma das coisas que eu mais gosto, porque ele tem alguns sistemas de combos, assim, que é muito engraçado. Todo o jogo, ele é meio caricato. Nesse jogo, todo mundo, quando leva o golpe, eles fazem, tipo, caras e bocas, assim, muito engraçados. Por exemplo, tipo, tem aquele personagem que é o que eu falei que é o inspirado no monstro de Frankenstein, que é o Victor. Quando ele te dá um golpe, tipo, no estômago dele, assim, com um golpe fraco, ele faz, tipo, aqueles olhos de desenho animado quando você leva soco na barriga, tá ali, tipo, que estufa os olhos, assim. E, cara, eu tô esperando até hoje que saia um remake, né? O Javan falou até que tem uma notícia, assim, que tem um teaser disso. É, daquela história lá do Darkstalkers Not Dead, né? Porque, assim, ó, eu vi alguém comentando, mas parece que era só um remake do modelo de CPS2, assim. Não, sim, tem o Resurrection. Ah, tá, então são isso. Mas não. Porque, assim, você vai, daí ali tá escrito, né? Darkstalkers Not Dead teaser by Darkstalkers Resurrection Pack to Support. Então, assim, é como fosse uma prévia que eles querem fazer, entende? E daí eles estão pedindo pra você comprar o Darkstalkers Resurrection pra suportar, pra ajudar. E você vê o trailer, você vê assim que ele segue muito a linha do Street Fighter 4, assim. Ah, só que totalmente, Darkstalker, porque, sabe? Sim, o Darkstalker, o novo, se for sair assim, tem que ser na linha de Street Fighter mesmo, porque ele tem aquela pegada com especial, com um monte de coisa assim, que eu acho que é válido pra série. E se pegar, por exemplo, tipo, se utilizar a engine que usa no Street Fighter, cara, eu acho que vai ser muito foda. Vocês não acham que valeria a pena manter os sprites ao invés de ir pra 3D? Não. No caso de Darkstalker? Mas, não perdeu, por exemplo, assim, tipo, o Street Fighter, eu acho que não perdeu tanto aquela ideia dos sprites dos personagens 2D, né? Nossa, cara, Street Fighter 4 só enriqueceu o jogo. É, eu também acho. Mais mecânica, etc. Eu digo mais porque, assim, entre os de luta da Capcom, comparar a qualidade dos sprites, a qualidade dos desenhos, os desenhos por frame de Darkstalkers com Street Fighter, pô, Darkstalkers era um primor na arte, era uma coisa muito mais bem feita, sabe? Tem um design mais fodástico, assim, para jogo luta, na minha opinião, assim, das antigas, não atualmente. Hoje tem Persona Arena, tem um monte de coisa, assim, que é um pouco mais bonito porque a tecnologia permite, né? É, beijo Morrigan e Felicia. Nossa, Morrigan e Felicia, cara, puta que pariu. Cara, mas agora imagina comigo uma Morrigan no gráfico de Street Fighter 4, por exemplo. É, nossa, Vidicami, né? É, mas eu super acho que eles iam ainda dar um visual bem diferente, assim, eles iam talvez pegar a mesma engine, mas fazer uma identidade visual dos personagens muito, muito diferente, que ia ficar muito, muito maneiro. Eu tava jogando esse jogo, ele, além de ser muito melhor que o primeiro jogo, né, tipo, tanto em questão de gráfico, ele é muito melhor também em questão de trilha sonora, assim. Ele parece que ele, do nada, ele ficou tão melhor assim que o primeiro, e tanto que a música que eu escolhi hoje é até de um personagem que eu não jogo, mas eu gosto muito da música dele, e gosto muito do personagem, que é aquele baseado na múmia, que é o Anacaris. Ah, o Anacaris. É, Anacaris. Nossa, ele é muito, muito foda, porque ele tem um sistema de combozinho dele, assim, as magias dele é muito foda. O cenário é muito foda também. Desculpa tanto foda assim, mas é porque o jogo é um dos jogos que eu mais gosto de todos, cara. É sério. Mais foda de todos. Mais foda de todos. Você citou aí o Anacaris. Quem já jogou o Darkstalkers comparando com os outros jogos de luta da época, percebe-se que a identidade visual dele, os personagens sempre muito robustos, isso chamava muito a minha atenção na época. Pelo menos na época de Play 1. Cara, você vê aqueles personagens todos gigantes, cara. Esse faraózão, versão bombada, sabe, aquele bicho lá brasileiro, meio... Rico, sei lá o nome daquele cara. Ele é meio gatão, só que ele é tipo um sereio, é muito sim. É, a parada é meio louca. Tem e é massa que os cenários são todos fodas. Tem um cenário assim que você joga no cenário da Felícia no 2, você tá jogando tipo na lateral do prédio, só que lá embaixo tá tipo os carros passando, você tá tipo jogando contra a gravidade, cara, é muito foda. Mas então, pau na caixa, Zabuzeta, vamos tocar o tema do Anacaris Darkstalker 2. Então, galera, estamos chegando no final desse cast. Espero que tenham gostado, como sempre. Agradecer aos nossos participantes queridos. Valeu, Michel. Obrigado, desculpa o atraso, mas estamos bem, com saúde. Saudade, beijo. Valeu, Snake. Valeu, pessoas, um abraço. Curta nossa página. Página nossa. Cara, página. Tô com sono, velho. Esse realmente não lê, né, cara? Eu adoto não, agora como é regra. Sono, sério. É página. Ó, nunca mais vamos falar página. Desculpa. Curta a nossa página aí, galera. Sim. Eu me recuso. Eu também. Pessoas, um beijo, enfim. Obrigado, Javan. Ah, obrigado a vocês. É sempre bom falar dos jogos que a gente tá jogando, é sempre divertido. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, Zabuzeta. Opa, muito obrigado e eu agradeço você também, Axel. Olha só que maravilha. Obrigado. E, galera, só rapidinho antes de se despedir, eu gostaria de fazer um pedido encarecido a todos os nossos ouvintes. Por favor, lotem o Twitter do Michel com spoiler de Assassin's Creed 3, por favor. Twitter e Facebook, vai estar linkado aqui embaixo os dois, tá? É, galera, por favor, faça esse favor. Eu sei que o Michel vai ficar uma semana falando na internet, né? Nossa, eu vou desconectar aqui. Pena que pra jogar o Assassin's Creed tem que estar conectado. Então, sem Twitter, sem Facebook. Chora. Também, galera, comentem aí o que vocês estão jogando. Né? É bom a gente discutir ali, fala o que vocês estão jogando, o que você achou de legal no jogo. Exatamente, deem suas opiniões sobre o que vocês estão jogando, sobre o que nós falamos que estamos jogando também. Contem suas experiências, se jogaram. Fala se você quer ou não um Darkstalker novo, né? Exatamente. Sigam o nosso Twitter, curtam a nossa página. A nossa página é bem fácil. Só pra lembrar que a nossa página é bem fácil de você digitar. Você pode procurar como página lá no Facebook, né? Mas pode digitar facebook.com/levamais. É muito fácil acessar a nossa página e bora lá. Eu bora odeio lá. Vocês. Então, galera, até a próxima edição e falou! Nos vemos no próximo level. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.